Salve, salve, gente. Eu sou Felipe Siles. Estou aqui pela editora Monstro dos Mares para fazer uma entrevista que faz parte da campanha de divulgação do nosso livro, que está em campanha de arrecadação, né, pelo Catarse, pelo crowdfunding. O livro chama-se Cosmologias Ameríndias em Movimento no Cinema de Ficção, de Juliano Gonçalves da Silva. Um livro muito interessante, discutindo a participação, a representatividade indígena no cinema de ficção, em obras um pouco mais recentes, obras ali dos anos 2000. E estamos aqui com bastidor, né, com a produção. Estou achando muito chique isso. Então, eu vou pedir aqui para o pessoal dos bastidores colocar na conversa o Juliano, que ele vai se apresentar para vocês e vamos começar a conversar sobre esse livro. Salve, salve, Juliano! Laranjaxu, antes de mais nada, Laroyê! abre os Mojubá! caminhos para as coisas boas e para as palavras Exatamente. verdadeiras. Tudo bem, Felipe? Tudo bem? Estou muito feliz de a gente estar realizando essa entrevista. Li o livro, assisti três dos cinco filmes aqui, a gente vai conversar um pouco mais. E os que eu não vi, eu acabei vendo o trailer, que só para ter algum caldo ali, né, para a gente trocar uma ideia, mas estou muito positivamente impactado aí tanto pelo texto como pelos filmes, né. Mas antes da gente entrar na conversa, né, dos filmes, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal e falasse um pouquinho do seu percurso, né, de como você chegou nesse tema, né. Você já teve um trabalho anterior, né, sobre a representatividade indígena no cinema, né? Então, se apresenta, fala quem você é e conta um pouquinho de como que você chegou, né, nesse tema, nesses filmes, né? Como que a coisa virou esse livro, né? O percurso. Pois é, eu sou um modelo de 1973, então já estou mais do que 50 anos aí. E esse tema, de uma certa forma, é um tema que me acompanha há muito tempo, né? Tive algumas experiências de vida. A minha mãe é antropóloga e eu passei algumas dinâmicas de contato com os povos indígenas lá quando eu estava na definição para o vestibular, né? Dessa história, a gente esteve acampado dentro de uma aldeia Xavante, né? E isso alterou muito a minha percepção, né? E o meu interesse, na época, de saber, né, sobre esses povos, essas culturas, e isso inverteu, porque tradicionalmente a gente tem contato com os povos indígenas vindo para as cidades. No nosso caso foi a nossa família, mas uma outra família, a gente foi para dentro de uma aldeia, e foi o inverso, né? A gente ficou como se fosse sendo observado, né? Tudo que a gente fazia era muita curiosidade, muita atenção. E várias coisas que eu passei lá, né, me refletiram sobre outras formas de estar nesse mundo, né? Por exemplo, eu estava lá, eu tinha 18 anos, tinha mais ou menos, na verdade, o um momento em que grande parte dos cultos tem essa ideia de quando a menina ou o menino se torna homem ou mulher. E aí tinham vários rituais, e eu entrei nessa história dos rituais, né? Inclusive, na época, cortei meu cabelo, como os índios, voltei, inclusive, o pessoal estigmatizou, era pré-vestibular, aquela coisa tanto super normalista. Mas uma das coisas muito curiosas que eu sempre gosto de falar é que tinha uma experiência lá, uma corrida de ritual, que todos os jovens davam meia volta na aldeia, né? E iam correr, né? E eu fui participar dessa corrida, né? A gente vai correr, a gente corre para ganhar, né? Mas lá a mentalidade é outra, né? Então fui lá, corri bem a primeira corrida, cheguei em primeiro lugar. Só que tinham quase 10 corridas, né? Na terceira corrida eu não estava aguentando chegar, porque a ideia não é competir, a ideia é lidar com os seus limites e como seria na natureza, né? A autonomia do sujeito, enfim, muito respeito às coisas. Então, desde lá eu me interessei muito nisso. Acabou que eu fiz vestibular para sociais, trabalhei com povos indígenas na minha graduação, um trabalho de campo com meu orientador chamado Silvio Coelho dos Santos, é um dos grandes estudiosos da antropologia em Santa Catarina, no sul do Brasil. E tive entre os Xóclens, né, e tive um trabalho de campo com uma figura que era ao mesmo tempo cacique e vereador. Eu queria entender como ele transitava nesses dois mundos, né, chamava Eupio de Priprá. E tiveram várias estratégias que ele teve, né? E disso tudo, eu fui querer fazer um vídeo sobre essas comunidades. Aí eu fui para a Unicamp, trabalhar no Multimeios. Só que é muito distante, eu não tinha bolsa, né? Não consegui fazer isso. Só que aí despertou essa ideia da imagem do índio no Brasil, naquela época. Eu tive umas aulas com um figura que chamava Robert Stan, que é um cara muito interessado na ideia do cinema do outro, né? E mostrava que nos Estados Unidos isso já existia, e aqui no Brasil não tinha um trabalho muito grande já com personagem negro, personagem homossexual. Eu fui trabalhar com personagem indígena. E depois disso, né, eu fui aprofundando nesse tema, e exatamente hoje, né, nesse momento desse livro que a gente está conversando, foi quando a gente pensou essas realidades para os outros povos aqui da América Latina, né, e das cinematografias, principalmente, que é o que a gente está trazendo à tona aí, né, que é uma coisa que muitas vezes não se divulga, pouco se fala, porque, né, o mainstream acaba reproduzindo aquela ideia do índio norte-americano. Muita gente pergunta para as pessoas e elas veem o índio norte-americano antes de ver nós mesmos como indígenas, né, nossas tradições, nossas culturas, nossas identidades, né, enfim, essas coisas todas. Pô, excelente. Baderna vai querer me matar aqui, mas só para fazer um comentário do que você falou. É, eu tenho um amigo meu que ele pesquisou os Chavantes também. Ele divulgou um livro interessantíssimo, assim, publicou, né, um livro interessantíssimo sobre a tradição de pegar cantos do Chavante, né, de pegar cantos no, nos sonhos, né? E fica aí também a recomendação, né, para o Arthur Irassu Fuscaldo. Livro Show de bola. dele e é Mas um essa ideia mestrado dos dele também, sonhos, né? né? O sonho não tem separação, né? É uma outra relação com o mundo onírico, né? Na verdade, você vai ver, e isso perpassa em vários desses filmes que a gente está trabalhando, né? Porque essa ideia do espaço do mundo dos sonhos como um espaço de concretude, de realidade e de estímulo, inspiração, né? E oráculo, né? Para o dia a dia, é muito presente, né? Muito vivo. É uma coisa que a gente tem cada vez mais retomar, porque pode nos ajudar muito, né? A gente acha que não, mas um terço da vida a gente passa, entre aspas, dormindo, né? Sonhando, vamos dizer assim, né? Enfim. Não, com certeza. E a parte que você falou também da corrida me lembrou que eu tive algumas vezes na Jacupé, uma aldeia Guarani lá em São Paulo, né? Eu participei de um ritual sagrado lá da uma cerimônia do chá. E eu me lembro que eu no final tive dores assim que eu nunca tinha conhecido. Me fui apresentado a músculos assim que eu nem sabia que existiam, assim, né? Mas é isso. Então, vamos ao livro, né? Lendo esse livro, né, e lendo também o seu trabalho anterior, né? Eu fiquei com uma no seu trabalho anterior, né? Que acho que, se eu não me engano, foi do mestrado, é isso, né? Isso. Você coloca a questão, me parece que tem uma evolução, entre aspas, do cinema, assim, que me parece até meio parecida com a própria evolução da transformação, vou chamar de transformação melhor, a transformação da antropologia, que é aquela ideia do indígena antes ser visto ou como esse bom selvagem, né, essa coisa do essa figura meio angelical, meio pura, né, que não foi contaminada pelo Ocidente, pela civilização, ou ser visto como bárbaro, né, como um inimigo, como o outro, aquele que deve ser exterminado, e na verdade, apesar de parecerem coisas opostas, são duas facetas do racismo, assim, né? De você ter ou essa postura paternalista, né? Ou essa postura de combate mesmo, né? De genocídio, né? Uma coisa meio que acaba reforçando a outra, né? E me parece que nesse trabalho recente, na maioria dos filmes, os indígenas são representados de uma maneira mais interessante, assim, mais diversa, né? Mais e Eu acho que a então questão eu toda é que se complexifica a questão, né? A perspectiva que a gente tem tradicional, essa muito dual, ela simplifica, mas ao mesmo tempo estigmatiza, né? Porque a gente não é só bem e mal, né? A gente é muito além do bem e do mal, a gente tem todas essas nuances. E assim, os povos ameríndios também, né? Acho que a grande questão é essa. Agora, uma coisa que é muito importante frisar é que muita da produção que foi feita historicamente no Brasil sobre as populações indígenas foi permeada por muita censura e ditadura, né? E ao mesmo tempo, o índio era uma alegoria para você falar sobre Brasil, né? Ditadura, você não podia. E aí isso só surge, né? Toda uma chave de construção, né? Do cinema com essa alegoria, que é muito bem trabalhada por alguns grandes teóricos do cinema, principalmente com Ismael Xavier, é um cara que eu já tive aula, baita intelectual do cinema brasileiro, um cara muito legal, muito comprometido, né? E ele já alerta para essa história da alegoria, né? Como elemento que durante muito tempo perpassou, né? Inclusive na época da ditadura, a gente falar do Brasil era você falar de índio e já se falava de Brasil, né? Apesar de que aqui no Brasil a gente vamos falar assim e não existe essa relação muito direta, porque a gente tem uma negação desse espaço, né? Dessa identidade. Você vai ver historicamente a chave que a gente tinha aqui, né, de você achar uma origem, uma nacionalidade, eram os povos ameríndios. Mas no exterior, você vai para qualquer lugar, qual é o grande diferencial nosso? Para a Europa, para o Oriente? É povos originários muito específicos, né? E a nossa grande contribuição para o universo, eu acho, no final, né? Para a organização civil interplanetária, se a gente for colocar na real. Mas então, essa é realmente alteração. Está sendo feita. E eu acho que isso também faz parte da gente refletir sobre isso, da recepção dos filmes, da necessidade de conhecimento dessas culturas, ao mesmo tempo, de abrir para esse mundo, que vai ser muito dado pelo exatamente essa experiência que você está colocando, do xamanismo, muitas vezes. Tem muita gente que entra na relação com os povos indígenas a partir de uma perspectiva de cura, que inclusive é uma das temáticas de um dos, do, né, do, dos, do Abraço da Serpente, é exatamente essa. É um explorador que está lá, morrendo de malária, fudido, e chega para um índio, por favor, me cure, você é a última alternativa, né? E aí ele vai lá, tá, eu te curo. Mas e aí? Para você ser curado, você tem que deixar de ser branco. Essa que é a história, né? E, no fundo, no cinema, é isso que ele está mostrando. Que o que implica uma das relações, né, dessa ideia supremacista branca, que hoje aí está na extrema-direita, querendo dominar o mundo, enfim, matando a torta e a direita, como sempre fez, né? Mas hoje questionado por muito mais gente, né? Inclusive aí a gente pode com tranquilidade perceber essas nuances, né? Porque no próprio filme que eu estou falando, Abraço da Serpente, você tem dois personagens indígenas. Tem aquele personagem indígena que é o Manduca, que de uma certa forma se revela como subserviente, né? E tem o Caramacate, que é o índio que inclusive tristemente, né, o ator mais velho durante a pandemia faleceu de Covid, mas o índio que é autônomo a tal ponto que ele nem tem tribo, né, no filme. Então, é uma radicalização dessa ideia, né, do sujeito que é, de uma certa forma, radicalmente contra a colonização, contra a colonial. Pô, eu gostei. Esse filme eu ainda não consegui assistir, né? Porque, enfim, mil trabalhos aqui, a gente tem que Né? se Faz parte. virar, né? Mas eu vi o trailer me deixou bem, bem impactado, assim, porque a minha sensação ao ver o trailer foi justamente essa sensação de que, da descrição da sua experiência com 18 anos, me parece que o exótico é o não índio, né? Você tem todo um cenário, né, indígena, onde aquilo tá dado, a tradição tá dada, né? E o cara que parece diferente ali, que parece exótico ali, é justamente o cara que tá doente ali, que tá pedindo socorro, né? Então é muito interessante essa inversão, né? E aí eu também fazer um pequeno comentário, né, sobre essa transformação da visão no cinema. É importante também falar que a gente está falando sobre longas metragens, né, filmes premiados, assim, né? Mas eu sou cineasta também, né? Tenho circulado em algumas mostras, alguns festivais. Eu tenho percebido também um movimento tímido, mas crescente também dos cineastas indígenas, né? De Sim. pessoas que Não, estão muito, produzindo muito curtas, importante, né? muito importante, e tem alguns longas já, né? Mas isso tem inclusive uma produção já, né, a Patrícia, alguns cineastas já reconhecidos que trazem um olhar de dentro, né? Eu acho que isso é muito importante, porque o que a gente idealiza como estética padrão não existe, né? E aí vou mostrar, você tem, né, diversas visões diversas de que é o belo esteticamente, né? Por exemplo, em alguns contextos, em alguns fragmentos de alguns cultos, de alguns desses diretores, a gente não tem uma ideia de uma narrativa linear, mas a ideia de repetição constante, por exemplo, de um único movimento que chega à perfeição, rompe com a visão que a gente tem do que é unicamente uma visão estética do único belo, do ideal, né? Dessas coisas todas. E é um movimento muito importante. Eu acho que isso tudo está existindo e está se ampliando, né? Por uma necessidade das comunidades também, que inicialmente vinha numa ideia de autorretratar-se, a ideia de que ah, não vamos perder as tradições, as cerimônias, mas hoje tem uma autonomia, né? e uma produção de jovens. Tem vários coletivos de jovens cineastas atuando no Brasil, né, indígenas, com muita importância, muito significativo, e circulando, né? E uma questão que é importante, que muitas vezes tem comunidades que produzem para elas próprias os seus filmes, os seus curtas, da sua forma, né? E isso também é uma coisa que a gente muitas vezes não amplia e não divulga. Mas, além disso, eu acho que também tem vários curtas que também vão tematizar questões indígenas de outros pontos de vista, que não só os indígenas, né? Desde animações, né? Animações que tem tido muito interessante, trazendo essas relações e trazendo as problemáticas que estão se colocando hoje, né? Também recentes nas comunidades. Acho muito importante. E eu acho que é importante e é interessante que, por exemplo, o Lateta Assustada, que você viu e gostou muito, né? Ele também, a mesma diretora, a Cláudia Alhossa, fez um outro filme, um curta, chama Made in USA, com a Magali Soler antes, né? É um filme muito importante, porque ele, de uma certa forma, antecipa alguma das questões que ela tem, mas de outra, uma outra chave, porque o Made in USA, ele vai pegar uma ideia de que, ah, nesse tempo da Páscoa, que antes da Páscoa, existiria um tempo santo aonde o cristianismo não existiria e se voltaria às tradições, né, do mundo como seria anteriormente, né? Um curta também muito interessante sobre isso, né? Muito bom. Então, a gente vai passar filme a filme. Você já falou bastante aí sobre O Abraço da Serpente. Se necessário, depois a gente volta um pouquinho nele Claro, para falar sim. mais. Aí, já que você entrou lá, Lateta Assustada, que foi um filme que eu fiquei apaixonado, adorei esse filme. Vamos então tratar esse filme, né? E aí a gente vai filme a filme. Eu até escrevi uma resenha sobre filme, esse filme, porque ele me impactou muito, não só na questão indígena, mas questões mais filosóficas, né? Questões de psicanálise mesmo, de desejo, né? De lidar com desejo e tal. Mas para nossa pauta aqui, que é a pauta indígena, em linhas gerais, eu tenho a sensação de que esse filme coloca a protagonista, né? A Fausta, meio como uma guardiã, né? Do seu legado, da sua tradição. E nesse legado tem o sofrimento, tem os traumas, né? E ela se apega, e me parece que todo mundo ao redor dela é meio uma afronta a essa tradição, é uma violência, né, contra isso, né? Seja o médico que não acredita, né, na história da assustada, seja o velório da mãe dela, que ela não consegue fazer, né? Tudo parece que vai contra, né, aquilo que é uma essência, né, uma coisa que aqui ela tenta manter. Aí, se você quiser falar mais sobre Ou isso, uma ou outros pontos. ameaça, né? Uma É, ameaça. exatamente, exatamente. É muito interessante. Eu vi esse filme pela primeira vez num cinema em Sevilha, na Espanha, né? E eu, como brasileiro, já estava no inverno lá há muito tempo, então. E aí entrei. E ele começa exatamente com uma canção, né? Uma canção em Quechua, muito, uma voz já muito gasta, uma voz ancestral, né, que é a voz exatamente da mãe da Fausta, né, no início, quando é cantando, e já cai, né, no, no, nessa história que é exatamente, a gente poderia dizer, do fim de uma tradição e começo de outra, né, ou outras, né, num contexto que é muito, muito complexo, que é o Peru, né, a gente sabe que é um país muito, foi sobre muita dinâmica de violências historicamente. E de colonização e de anticolonização, né? Porque na verdade toda a história do filme está baseada em cima de violências que eram perpetuadas muito sistematicamente, inclusive pelos grupos do Sendero Luminoso, né? Que era uma vanguarda marxista que acreditava numa perspectiva profética de construção, né? Do tempo, enfim, que foi de um lado e de outro, contra o Estado, a favor do Estado, então violências das comunidades terríveis, né? E a história da mãe dela, que morre, e ela não tem como enterrá-la, né? Eu acho que a grande questão do filme é essa. Como é que. E assim, ao mesmo tempo, você vai. A metáfora que está colocada aí é a mãe, mas é a tradição, né? Aquela história da mudança, né? Que a gente tem. Para crescer, a gente tem que enterrar as coisas na vida, né? Exatamente, eu acho que você vai. Eu li a tua resenha, achei interessante, né? Porque você coloca para cada uma das pessoas, né, qual é o seu, né, seu peso aí que você carrega, né? E é isso, a gente, ninguém está livre disso, mas ao mesmo tempo, o filme é muito interessante nesse ponto, porque ele vai nessa dificuldade, aí vem a história da, né, da batata, né, que é a interjeição. Porque o que acontecia? Nesse processo de violência, uma das grandes violências era contra as mulheres e a história do estupro, né? Então, a Laqueta Assustada implica exatamente nesse tampão que se tem a Fausta, de uma batata que foi, né, colocada na vagina dela para ela não ser estuprada, né? Não passar por essa violência, né? Então, é o outro lado, é um escudo, uma proteção e, né, essa relação complexa que se estabelece a partir disso. E assim, é muito interessante, porque daí qual é a história? É ela entrando no mundo, nosso mundo, no mundo dos brancos, né? Porque a Aida, que é a dona da grande casa, que ela vai, até porque você sai. É interessante que no filme você vai passando junto com ela nessa passagem, né? Ela sai de Lima, sai das montanhas, da onde que ela morava. Provavelmente deve ser próximo de Ayacucho. Ayacucho é a região onde o Sendero Luminoso foi mais forte, né? No Peru, né? Ele tem uma atuação muito pesada, e vai para Lima, que é a capital, né? Então ela sobe e tem todo o percurso disso. Aí a cidade, Limen, aquela andando, zona, tudo, e entra no portão, que aí parece entra num outro mundo, que é a casa da Ida. Recebida por quem? Pelo Noé, né? Que é o jardineiro, indígena também, né? E também é um outro elemento da, como diria, dessa tensão dela com todo mundo, com todos, né? O tio dela que recebe ela em Lima, ela não consegue se estabelecer também, que representa as classes populares limenhas, umas dinâmicas de casamento muito lindas, muito loucas, né? E aí a grande história é que ela tem que achar uma resolução, estando entregada na casa da Aida, né? Para o enterro da mãe, antes que a prima dela case, né? E ela vai ser recebida pelo Noé, nome bíblico, né? Essas coisas todas. E aí, claro, começa a cantar, e a Aida ouve ela cantando, curte as canções. A Aida simplesmente é uma pianista em crise, criativa, de depressão, enfim, já da meia-idade para cima, né? E começa a dar pérolas para ela, né? Ficando aquelas pérolas aos poucos, né? Ou aos porcos, né? Enfim. E aí dá pérolas para cada música que ela cantar. E isso vai acontecendo até o momento que ela, depois de um grande, uma grande. Um show, né, aberto, uma ópera de Lima, não sei qual é o espaço, mas um grande teatro lá, Um concerto ali, né? Concerto de isso, piano, né? concerto onde ela vem, traz todas, ela falar e fazer uma pequena crítica sobre a interpretação dela, né, aí deixa ela para fora, que é uma coisa meio dizer, olha, o que você está fazendo com o que eu canto, né? Eu posso falar sobre aquilo que é a ideia da apropriação cultural, né? Vamos pensar assim, né? Por um lado. Enfim, isso tudo. Para a gente não dar o spoiler do filme, mas discutindo sobre várias perspectivas dinâmicas culturais, de gênero, né, e dessas inter-relações que se estabelecem entre, você mesmo colocou a questão do desejo, mas não só, vai revelar a dificuldade que se tem, né, e que hoje são quase muito extensos os indígenas que vivem em contexto urbano, né, e dessa relação que se tem com o nosso mundo, de valores, de significados, de efetivamente. Considerações que se estabelecem e de estratégia de sobrevivência, muitas vezes, né? Porque o que está em jogo, no fundo, é a relação dela como perpetuadora dessa cultura e memória dessa história e viva desse sujeito, né? E de não um apagamento dessa referência, né? Sim, não, e muito interessante que você falou, ela precisa dar um fim, né, ao corpo da mãe, né, ao fim a essa ao trauma, mas precisa ser um fim digno, né? Não pode ser uma coisa de qualquer jeito, né? No quintal ali, segue a vida, né? Então tem isso também, esse fim também não pode ser de qualquer jeito, né? Inclusive, ela vai ter várias dificuldades, né? Porque onde ela queria o enterro que ela via no quintal, vira uma piscina para os moleques da família se divertirem. Quer dizer, o tempo inteiro é esse jogo, né? Do sofrimento e da vida que segue, né? No fundo, às vezes é isso, né? Que a gente, como lidar melhor com esses processos. E coisas que perpassam o cotidiano de todos nós hoje. Eu acho que essa, vamos dizer, complexidade dos personagens é fundamental, né? E assim, o que esse filme representou para o Peru foi coisas muito muito positivas, porque a Magali Soler, ela no filme canta em Quechua, e essas canções que ela fez em Quechua tiveram muito sucesso no Peru e foram passadas nas rádios, nas TVs, enfim, se tornou uma dinâmica mostrando o quão presente é essa identidade, que muitas vezes se apagam, né, para nós, dessa identidade negada, né, e quão importante é nossas referências estéticas sonoras, musicais, né, éticas, enfim. Pô, muito bom. Assistam esse filme aí, recomendo fortemente. E ontem eu assisti o Jauja, Já. que é um filme bem maluco, assim. Falei, caramba, mano, o cara. Não quero dar um spoiler, assim, mas o cara encontrou uma véia lá falando com o cachorro em francês, na caverna do Platão, um negócio bem, bem doido. É um filme que tem essa estética western, né? Que tem essa pegada, né? De parecer mais um filme retrô. É um filme que os indígenas aparecem pouco, na verdade, né? Tem uma cena, né, que aparecem dois indígenas ali, mas que ele tá o tempo todo, a poética dele tá guiada por essa questão da lenda, né, de Jauja e tal, né? Então, se você puder, inclusive é um Pois é, filme belíssimo, né? A fotografia linda e tal. então, o Lisandro Alonso, ele é um cineasta muito específico, muito interessante e extremamente, vamos dizer, ligado ao cinema de arte, né? Ele tem outros filmes, um filme que chama Branco, que é só num cinema em Buenos Aires, que vai ser destruído. Tem um outro que ele vai trabalhar sobre a questão de um cara que, na verdade, vai cortar mato e a dificuldade que ele tem na história do cortar o mato e como isso implica né, numa relação filosófica. Então, é um cara que, de uma certa forma, transcende aquela racionalidade tradicional. E aí eu acho que, além de um western, é meio um road movie, né? Mas ele, o que a gente pode dizer do Jauja, né? Que o indígena vira o cabeça de coco, né? Esse outro. E o deserto, na verdade, também é um personagem do indígena. Porque lá na Argentina existiram uns processos de autoidentidade, de construção da nacionalidade muito violentos, né? Lá foi feito um negócio que chama Campanha do Deserto, que foi onde se começou a construção do Estado argentino, que foi, na verdade, todo um processo de matar indígena, né? Fortemente organizado pelo Estado, né? Tanto que a relação de terras indígenas hoje na Argentina é muito complicada, eles não existem essa terminologia como no Brasil, de reservas, determinações, então é muito mais precarizada ainda até hoje, né? Os Huenqueles, que são os grupos que tinham lá, eles foram estigmatizados, né, como os caras que faziam malon, que seria como se fosse. O malon era vamos dizer assim, o sequestro que eles faziam das brancas, que eles matavam, eles, sanguinários, bárbaros. Então, teve toda uma ideologia, né, na Argentina, que inclusive está em alguns teóricos, como Facundo, presente, que via essa ideia dos índios, né, como algo a ser exterminado. Né? E isso é muito presente até hoje, né? A gente pode pensar, Buenos Aires é uma cidade que seria Mapuche, né? E existem ainda hoje, tem várias tradições, várias pessoas que reivindicam se organizam e estão em luta, né? Mas foi muito violento o processo lá. Mas no filme, basicamente dito, né, existe a ideia do Zuluaga, que é o cara que lidera esses indígenas, que na verdade é um branco que se modificou, e aí aparece no filme ele aparece como mulher nos ataques, né? E tem um outro personagem muito importante, que é o tal do Corto, né? Do Corto, que é o soldado, que ele é meio indígena, né? Que é exatamente o Gunnar de Nessen, vai lá, numa ideia de pacificar esses índios, ele é um, né, representa o soldado, né? E vai fazer exatamente. A filha dele chama Ingeborg, é um capitão dinamarquês, né? Ingeborg, Gunnar de Nessen é o pai. E a Ingeborg, ela se apaixona pelo Corto. Como ela diz que, ah, eu queria ficar no deserto, adoro aqui esse espaço vazio. Porque, na verdade, é essa história, né? Existe, ao mesmo tempo que essa estigmatização do outro, o fascínio pelo outro. E ela representa essa mulher que se apaixonou pelo cara. E aí ela quer fugir com ele para o mato, quer viver uma história de amor. Quer, né? E ela é pega pelo outro cara, que é o capitão Zuluaga, né? O capitão que. E ele tortura esse Corto, né? E aí o que acontece é que ele foge com a filha dele e o Gunnar vai atrás, né? E nesse ir atrás tem toda uma perspectiva que a gente pode dizer muito próximo daquela história, né? Gabriel García Márquez, de realismo fantástico, porque você não sabe, né? Se ele tá ainda consciente, porque ele são dias e dias no deserto, atrás, não, uma busca desesperada, aí, na altura ele entra numa caverna, encontra a filha mais velha, né? E volta. E tem uma história também no filme, muito importante, como a história de um soldadinho que ela acha em alguns momentos. E esse soldadinho liga o passado com esse futuro na Europa. Então, isso é uma coisa que a gente vai discutir com bastante propriedade no livro. Para quem quiser entender melhor, eu vou conversando com mais clareza lá, e explicitando que, na verdade, isso tem a ver com uma estratégia, né? De uma certa forma, de tentar se aproximar desse outro, que nunca aparece, né? E ao mesmo tempo que é estigmatizado como os cabeça de coco. Em determinado momento do filme, pergunta ele, mas por que você chama ele de cabeça de coco? Não, porque eles não são nada, não fazem nada, não... que a ideia é exatamente que aqui existia um grande vazio, né? Aqui não tinha ninguém, que é uma grande mentira, porque toda a América era ocupada, densamente povoada, com gente muito mais complexidade do que tinha, inclusive, as cidades europeias da época, né? A gente vai ver tão complexas e tão bem pensadas que não deixaram nem resíduos ecológicos, conseguiu se integrar totalmente, né? Mas falam de deltas da Amazônia, onde a população era 3 vezes a população das maiores cidades europeias, enfim. Então a gente tem toda essa busca nesse filme, né? Que eu acho que é importante da gente pensar, né? Pô, muito bom. Pô, pensar o deserto como personagem é isso mesmo, né? Foda. E o personagem indígena, né? Me lembrei do Krenak lá, né? No livro do Ideias para o Dia ao Fim do Mundo, que ele fala que a montanha é o ancestral, né? A montanha é o avô e tal, né? Eu acho que é o caso. E o indígena sempre tá meio que é o que você falou, é sempre uma coisa que eles estão falando sobre, né? O deserto, de certa maneira, é uma coisa que está ali presente o tempo todo, mesmo quando a gente não está vendo, né, o indígena materializado ali na nossa frente, né? Tem um mestiço muito, muito interessante, né? Esse filme também recomendo que vejam, que é um filme bonito, aqueles filmes mais lentos, mais contemplativos, né? Muito, Ele muito tem imagens massa. fantásticas, né? É. O que eu acho interessante é essa relação de tudo estar conectado, né? E a circularidade. De uma certa forma, isso que você estava falando das coisas terem vida, dos acidentes, dos animais, assim, isso implica numa visão onde não existe essa separação homem, né, antropocêntrica, que a gente está aqui, a gente é racional, tudo o resto é. Tá para nos servir, né? Vamos fuder mesmo, tal. E aí tá levando a gente está hoje, né? Se a gente for pensar, existe uma grande parte dos povos ameríndios, né? Essa visão de tudo conectado é muito importante, né? Porque você volta lá na história exatamente do abraço à serpente, você tem uma série de interdições lá que o cara não pode comer o peixe a toda hora, não pode, porque isso implica no quê? Nos outros, né? Vamos dizer, a cadeia ecológica não funciona. Se tudo tivesse para nos servir, a gente vira igual uma metástase lá, um câncer que, né? Enfim, e aí tem essa outra visão, né? Que aí é a proposta que eu acho que a gente tem, pode ter, de aprender com esses povos, né? Porque no fundo é isso. E essas trocas e esses filmes conseguem trazer elementos para fazer o quê? Uma provocadinha nas nossas certezas, né? O tempo inteiro tem lá a história, o Van. O explorador esqueci o nome dele agora, o Van Martius, ele chega, ele tem uma altura lá do encontro com o primeiro grupo indígena, a bússola dele some, né? Ele é roubado. E aí, pô, mas eu vou lá, vou pegar o ladrão. Cara, não vai fazer isso não. Ele trocou. E aí, não, mas ele, olha, ele não tem que saber o conhecimento. Eu falei, tá aí, por quê? Não tem que saber o conhecimento da bússola. O que você acha que está parado no universo? Não pode ter celular, ué, deixa de ser índio, não vai, cara. E aí é toda a história que a gente vai pensar em contraposição do que a gente poderia dizer, que já trabalha, por exemplo, futurologia negra, né, ou a perspectiva de um futuro indígena, né, com eles e conosco, né, que isso eu acho muito interessante, né? Sim, inclusive eu tive na semana passada na PUC de Campinas, foi exibido um filme que eu produzi chamado Ebel Orun, Família Espiritual, que é um filme justamente sobre a questão afro-brasileira, religiosa e tal, né, daqui, só que aqui em Cosmópolis, e aí me perguntaram, né, sobre, fizeram uma pergunta bem no sentido que você estava falando, e eu falei, pô, eu acho que para quem não é da religião afro-brasileira, a gente não está querendo converter vocês, né? Não é. A gente quer. Mas eu estou mostrando com um filme que mesmo quem não é da religião pode aprender muito, e né? Essas tradições têm muito a nos ensinar, né? Para Eu acho que a nós gente, no fundo, aqui, ocidentais, urbanos, é né? isso, a grande história da sapiência, né? A gente saber para se tornar mais humano, né? Não saber para se tornar inumano, né? A gente vai dizer guerra, porque no fundo é isso. Eu acho que o conhecimento, ele implica na, né, gente conseguir estabelecer pontes que muitas vezes a gente não vê racionalidade nos outros, porque tradicionalmente Ele afasta e diz, ó, o outro é estranho, você é o certo. Mas é que não tem certo, tem milhões de modelos, né? E a diversidade é o que nos enriquece, né? Que nos faz diferente e que nos potencializa, né? Porque se a gente fosse todo mundo igual, ia ser chato, né, cara? Mesmo se fosse Exatamente. todo mundo, vamos dizer assim, da sua religião, imagina, que pós, não teria outra relação, né? Enfim, eu acho que nesse ponto o ensinamento que se tem é muito positivo, porque tradicionalmente os povos indígenas não entendiam esse comportamento, né, dos europeus de sair matando. Eles achavam que isso aí era falta de educação. Inclusive, você tem várias histórias de que eles adotam crianças e tentam reeducar elas, como se tem, por exemplo, toda uma perspectiva. Você vai estudar movimento indígena no Brasil, durante muito tempo, a perspectiva do movimento indígena era de reeducar a sociedade indígena. Porque as coisas são tão absurdos, e até o próprio Krenak, que você fala, ele diz assim: olha, cara, a gente vai continuar fazendo esse Estado colonial que reproduz as elites, que faz as desigualdades, até quando? Já não chega, né? Não está no momento da gente pensar uma outra realidade, construir algo mais próximo das nossas vontades, necessidades, anseios, que é um pouco por aí, né? Eu acho que essa é a relação. E aí o pessoal brinca: ah, não, você está querendo falar de anarquismo, mas anarquismo não é sociedade complexa, então volta para o mato, todo mundo vê. Mas, cara, que bom seria se voltar para o mato, porque esse pessoal, né, não quis Estado, eles são uma sociedade contra o Estado, né? E é isso que é interessante, essas aprendizagens, a gente, ainda hoje, elas existem, perduram, como existem também em vários espaços de, né, comunidade de terreiro, quilombados, né, que tem essa tradição e que tem essa resistência muito forte, né? Enfim. E aí você falou dessa história, eu acho, o que eu estava querendo dizer, do afrofuturismo, né? Que também tem indígena futurismo hoje, né? Que o pessoal que está pensando já o mundo, né? Com nós e muito mais mundo, né? Fantástico, fantástico. Aí, passando para outro filme que eu assisti aqui, que eu achei muito maravilhoso, Corazón del Tiempo. É Próximo um tempo. filme que é aquele romance gostosinho de assistir, né? Do casalzinho apaixonado ali, que todo mundo tá contra ali, né? Os dois ficarem juntos e tal, mas acaba se armando uma solução ali, né? No final, mas para além do romance, eu acho que o que é interessante aqui para nossa conversa é tudo que cerca, né, esse romance, é os valores, né, tanto os valores zapatistas da esquerda, os valores tradicionais, né, o choque e como esses valores também sentam para negociar, para conversar e tentar achar, né, uma solução, né. Eu achei muito interessante, né, esse encontro da guerrilha com a tradição. E tem os pontos, né, de choque, mas tem os pontos de que eles se encontram também, né? Então, essa ideia, né, O Coração Deu Tempo, ele é um filme diferente dos outros, ele usa muito atores não profissionais, né? Então ele tem um frescor, né, e uma relação muito importante nessa história, e que é a história que vai trazer exatamente qual que é a grande dinâmica, né? Mostrando a tradição e a modernidade, né? Porque vamos pensar assim, tradicionalmente os grupos têm acordos para se ter um casamento, né? E ele mostra, inclusive, uma vaca, né? Isso não era só entre os zapatistas, né? Pensar que os zapatistas é um movimento, eu acho que isso é muito importante, nem todo mundo conhece, né? Que está lá no sul do México, que tem as juntas dos governos, que tem uma autonomia do Estado mexicano, né? E que tem uma relação de efetiva pertencimento a Tzotziltes, a Tells, que são antigos descendentes, povos que são remanescentes dos maias, né? Então tem uma tradição e uma história muito longa, né? E importante na história, né? E que consegue fazer uma resistência ainda hoje, né, ao Estado mexicano, né? Foi muito, ficou lá quase 30 anos, atuando com juventude e respostas que eu acho muito importante do ponto de vista comunitário, que é a grande história. Eles conseguem romper essa lógica que a gente tem com o individualismo o tempo inteiro, né? E eu acho que essa é a grande sacada, porque a gente tem uma dinâmica muito complicada na nossa sociedade, que a gente vai ter um monte de gente que se revolta, fica puto, não quer votar, não quer, né, não quer fazer mas ao mesmo tempo chega na hora de conseguir dar prosseguimento, não tem organização, não tem resposta coletiva, não tem contexto coletivo para que isso aconteça. Então as dificuldades do individualismo exacerbado da cidade que a gente tem são muito grandes. E esse filme dá respostas coletivas a isso, né, que eu acho que é o mais interessante. E que vem de toda uma tradição. Por exemplo, no México, em Chiapas, é o lugar do mundo que tem menor índice de feminicídio, né? Porque existe uma lei revolucionária das mulheres. E a primeira lei revolucionária das mulheres que está lá, ela diz o quê? Se o sujeito fizer qualquer violência com alguma mulher, ele é banido da sociedade, né? Então isso garante uma outra relação. Porque isso tudo tem uma resposta também do ponto de vista da própria revolução, né? Os zapatistas tinham uma dinâmica que o pessoal se organizava, né? E está lá cheio de fazendeiro, né? O pessoal como aqui no Brasil, né? São comunidades campesinas, camponesas, então tem grandes famílias, né? Todas as estruturas de agronegócio, dessas coisas, dos grandes proprietários, latifúndio. E aí o cara, o comandante, ia lá, bebia, ia no barzinho e dava goela de todas as coisas que estão fazendo de ação. E aí entra as mulheres. As mulheres começam a ser lideranças, tem a subcomandante Ramona, que faleceu, muito importante no movimento zapatista, porque elas não fazem esse procedimento de sociabilidade, né? Então, a partir daí. Até a superior, né, do rapaz lá, do soldado, é uma mulher, né? Isso, Que tem que exatamente. Na época, prestar para ela, né? Mas, enfim, isso tudo. E aí, o filme ainda traz um elemento que é muito interessante, que é o personagem múltiplo, né? Que isso, um dos grandes teóricos do cinema indígena, que é um boliviano chamado Jorge Sanginés, e ele tem uma tradição de fazer vários filmes. E ao Marcum, que denunciam, né, a influência dos Estados Unidos no tanto na esterilização das mulheres, no tanto quanto na colonização da Bolívia, ele tinha essa ideia de trazer uma coisa que revolucionou a cinematografia do ponto de vista da época, que era o personagem múltiplo. Era um sujeito que não era só um indivíduo, ele podia ser tempo, espaço e, né? Então essa relação é muito fluida, porque dentro da relação de tempos míticos de alguns povos, eu não sou só eu. Eu tenho toda uma história, né? Tanto que o sujeito, às vezes, tem pessoas que nascem com um nome, mudam o nome em determinado momento, porque mudam o jeito da pessoa, né? Então tem uma flexibilidade, quer dizer, não é uma regra, isso tem muita diversidade, muitas questões diversas. Mas nesse filme, Sobremaneira, é interessante que o que está colocado é exatamente isso. Existe uma tradição, e essa tradição está sendo rompida. O que a gente vai fazer? Né? E a resposta que eles dão é chamar uma assembleia, né, para discutir o que vai acontecer. Que lá vai a efetiva Sônia falar dos seus interesses, vai o Júlio, vai o cara que ela tinha sido prometida, vai a comandância, e no meio disso tudo chega o exército para acabar com tudo, que é o que eles estão o tempo inteiro constando, que isso existe, um assédio do Estado mexicano para que se acabe a comunidade, para que. Eles fizeram contra paramilitares de direita, existia o exército zapatista, contra insurgente, contra os zapatistas, enfim, teve de tudo nessa história. E os caras estão lá resistindo, estão lá. E esse filme é muito interessante porque ele traz esse personagem coletivo, né, e traz as histórias que tinham, né, da Sônia, da mãe dela, né, que é a avó dela, e, né, da sobrinha, das relações como se construíram as dinâmicas do amor, as dinâmicas de relação, as dinâmicas interpessoais, né? Isso eu acho muito legal. E o tempo inteiro traz a história também das comunidades e da ação delas, do ponto de vista musical, né? Da sua produção, fazendo a festa, fazendo, né? Colhendo milho, que é exatamente, ó, milho é a base de tudo. Eu tô num lugar aqui que tem pamonha para tudo quanto é gosto. Estou morando em Goiás no momento, né? Então tem doce, salgado, aí eu vejo a força do milho, né? E aqui Goiás é dos índios goianos. Goiás é um estado eminentemente indígena, né? Afinal, se a gente for pensar, acho que consegue, e aí você vê como pela tradição alimentar, consegue se manter algumas questões, né? Da força do milho, e lá tem toda uma origem do milho como os homens do maíz, né? E o filme traz essas questões para a gente mostrar, eu acho que isso é, né? E não calar frente a esses conflitos, né? E tentar pensar isso resolvido coletivamente, e não do ponto de vista só do indivíduo, né? Mas mostrar que isso pode ser uma aprendizagem global mais ampla, né? O Baderna entrou aí no. Ah, não, saiu. Não, eu gostei justamente isso. A Assembleia é maravilhoso, né? Porque dá a impressão no roteiro que só entra o exército pro filme ter algum vilão, porque é um filme que não teria nenhum, não teria Não vilão, teria né? conflito, Tipo, não teria o conflito, só é o que fazer, né? Com aquela situação. E sei lá, se fosse um filme ocidental, ia ter uma grande tragédia, o sabe pessoal que ia essa é uma teoria? brigar, né? Essa é uma teoria dos roteiros que falam que o bom filme é aquele filme que tem um conflito o tempo inteiro, que não se resolve, né? Enfim, uma ideia do roteiro tradicional, né? Mas eu, sinceramente, acho que não é só o conflito que torna, mas tem outras possibilidades que vão muito além do conflito, né? Quer dizer, Sim. as relações. Você vê que até o cara aqui que estava prometido, até o cara tá meio de boa, assim, né? Ele tá meio tranquilo, assim, né? Ele falou, resolve aí, me fala o que vocês resolveram, porque tá tudo certo, assim, né? Só resolve, né? É muito bom, assim, né? E é massa, dá a impressão que é isso, né? Que o inimigo é esse Estado autoritário e que, tipo, pô, entre a gente se entende, a gente conversa, a gente dialoga, a gente chega num resultado. Por mais que quebre com a nossa tradição, mas deixa que a gente quebra porque faz sentido pra gente, assim, né? Não se metam aqui na nossa história, né? Eu achei interessante isso, porque, quer dizer, o filme não corresponde necessariamente à realidade, né? Mas é uma amostra de como isso pode ser feito, né? Não é uma coisa impossível de ser realizada, né? Que a ideia, eu acho, de muitas vezes que a própria cultura dá respostas para as pessoas que às vezes são mais satisfatórias que necessariamente as imposições externas ou, né? Enfim, conversando a gente se entende. Eu achei muito bom. Aí eu vou para os filmes que eu não assisti o filme, mas consegui ver o trailer. Eu não consegui ainda ver o Terra Vermelha, mas eu queria fazer até um paralelo do Terra Vermelha com outro filme que eu assisti, que é o Martírio, que é um documentário Pesado, pesado. pesadíssimo, assim, que eu lembro que foi o documentário que me despertou, assim, quão grave, assim, era a questão indígena no Brasil. A gente sabe e tal, mas parece que no Martírio você vê, assim, sabe? Aquilo se torna palpável, né? E eu tenho a impressão que não assisti o filme, né? Tô tirando as conclusões pelo trailer. A impressão que eu tenho do Terra Vermelha é que ele traz para ficção esse conflito, né? Para ficar palpável, assim, pro grande público, né? Pro o público ver o que é a questão indígena, a questão da terra, né? Então, eu vou passar para você aqui, como é um filme que eu não vi, acho que você vai ter Eu acho mais que coisas uma para coisa dizer. assim, o Martírio, ele de uma certa forma, é um filmaço, né? Um dos grandes realizadores que é o Vicente Carelli. O Vicente Carelli é um cara que no Brasil, aí toda essa história do cinema indígena, ele é muito vinculado porque existiu o CTI, que é o Centro de Tradições Indígenas, que ele foi um dos criadores. E o Vídeo nas Aldeias, ele foi um dos grandes incentivadores, que é um cara que veio de moleque aqui francês, gostou dos índios e começou a trabalhar isso aí e fez uma puta produção, né? E um estímulo muito, tem filmes muito bons entre os que os Zoés vão visitar os parentes, um vídeo filma fala os outros. Quando você começou a falar dessa, eu lembro que eu te falei dessa história estética, os primeiros filmes indígenas estão ligados muito a esse projeto, Vídeo nas Aldeias, né? Que inclusive eles botavam, capacitavam indígenas, jovens indígenas, para fazer e realizar. E daí vem o Divino Xavante, vários grandes cineastas hoje, a Patrícia, se não me engano, Guarani, eu não tenho com certeza do seu nome, mas por que que o Martírio pega a gente? Porque ele mostra, lá, é um filme longo, 2 horas, 2 horas e meia, eu acho, 3 horas. Ele mostra que não tem a ver o índio com a ferocidade, porque os guaranis, também os guaranis são os do Terra Vermelha, são índios que historicamente foram muito, entre aspas, dóceis, né? E foram utilizados a vida inteira como escravos e mão de obras da história do chimarrão, né? Da erva mate, né? E ele vai mostrar que mesmo sendo dóceis, não tem problema nenhum, eles mata do mesmo jeito, né? E coloca nas pequenas reservas que existem até hoje, né? Essas reservas que estão no Martírio, de uma certa forma, são as reservas que aparecem no Terra Vermelha e que justificam o quê? Uma história de superpopulação hoje e o suicídio dos jovens guaranis. Porque existe todo um ideário da terra sem males, e a reprodução social da vida dos guaranis hoje, né, nessas reservas, que são minúsculas, e quando tem grandes fazendas monumentais, né, no Mato Grosso do Sul, e no, totalmente mecanizadas, com altos incentivos agrícolas, que é a história do agronegócio no Brasil, que é o que a gente tira no pé, que a gente está vendo hoje, né? E que, no ponto de vista, se a gente for pensar, eleitoral, é o próprio governo Lula derrotando ele mesmo, né? No fundo, que está matando de demarcação, nada, zero, né? Pouquíssimas, sabe? A saúde indígena, né? Efetiva educação indígena, muito comprometida hoje, mas aí ele vai mostrar, e nesse filme, no Martírio, é o outro lado, é a tentativa de fazer uma resposta a isso, retomando as terras ancestrais, que é um movimento todo muito válido, que já está uns 4 ou 5 anos, né, de retomadas das terras ancestrais, que é uma necessidade, porque o que o Martírio vai mostrar é o quê? Jovens que não têm mais onde caçar, não têm onde comer. Não, né? E que vão entrar numa. Porque aí tem uma história dentro dos Guaranis que é o mito da terra sem males. E a ideia de que você tem a busca dessa terra mesmo sendo além vida. Aí entra no suicídio muito forte entre os jovens Guaranis, né? Que é muito complicado, muito triste, naturalmente. Porque grande parte deles, e isso aparece no Terra Vermelha, vão se tornar mão de obra que vai lá para fazer as lavouras de cana, as lavouras de lá até o Rio Grande do Sul, colher uva e trabalho escravo, depois não é. Enfim, vamos submeter todas essas coisas que a gente sabe que é a precarização do trabalho no Brasil, né? E dos boias frias, né? Enfim, estão na mão dos alcoviteiros. E o Terra Vermelha, ele vai, nessa chave, mostrar exatamente como se dá um processo de retomada. Uma complexidade muito grande, porque você tem o Nádio, né, que é o Antônio Villalba, um puta ator, que ele é assassinado no filme, e depois também na vida real foi assassinado, depois de ter viajado toda a Europa, foi para Veneza, ganhou o prêmio lá, bum, voltou para o Mato Grosso do Sul e é assassinado, né? E é um filme também interessante, porque ele envolveu toda a comunidade Guarani, né, dessa localidade. E ele vai mostrar. Vamos dizer, desde o índio que se vende, que tem uma empregada doméstica lá, porque o início do filme qual é? Chega lá, um barco, começa um rio, né? Você tá lá o barco, cinco ingleses falando, um cara falando, oh, olha ali no mato! Aí tem sete índios pelados, pintados no meio da mata, finge que vai tirar uma flecha, aí o cara vai correndo, não sei o quê. Aí você vai, segundo corte, corta o filme. Pessoal saindo na mata, tacando arco e flecha dentro do caminhão, botando a roupa, escola Rondon, pegando dinheiro, ah, obrigado, mas é só isso. Então, é uma grande representação para turista. E a fazendeira, a mulher do fazendeiro dessa região, que faz esse processo para ganhar dinheiro. Né? E tem uma empregada indígena, e tem, enfim. Então, a complexidade dessa realidade toda, do contexto lá. E da própria retomada, né? No sentido de como essa é feito. E aí, paralelo a isso, muito interessante é que você tem o início de treinamento de um xamã e as dinâmicas dele, por exemplo, com o filho com a filha do latifundiário, né? As inter-relações desses processos, né? Que é a Mariana, que depois vai até estar tá o tempo inteiro meio que, né? Quando ele vai rezar, tá lá oferecendo um baseadinho para ele, enfim. Então, essas dinâmicas todas do filme são muito interessantes e complexas ao mesmo tempo, né? E o próprio filme, ele foi, de uma certa forma, apesar de feito pela comunidade, tem alguns casos, por exemplo, que a própria comunidade negou a existência dele. Por exemplo, tem um momento que nessa retomada ele bota um capacho, um capanga para cuidar num trailer, cuidar para não invadir a terra dele. Porque as retomadas geralmente são feitas de noite, implica uma série de rezas, coisas, né? E tem uma retomada, tem uma história que, inclusive, eles botam uma flecha na terra, mata todos os bois do cara que estava na. Então tem um negócio, né? Tempo e espaço, uma história mítica, né? E uma perspectiva de licença poética. Só que a licença poética dele exacerbou a tal ponto que ele colocou uma índia meio que aí seduziu o cara, dar bebida para ele. Né, e capotar, e a comunidade detestou isso. Ela falou: não, a gente nunca faria isso. E renegaram o filme do cara por causa disso. Né? Então, isso é muito interessante, porque revela também como essa recepção dos processos não é uma coisa unilateral. O diretor é um cara ítalo-argentino que fez um filme que chama Garagem Olimpo, muito interessante sobre a questão da ditadura na Argentina e como eles limpavam, eles matavam as pessoas da resistência e tacavam em umas garagens, né, para depois mandar para o Rio, né, que é aquelas coisas da Operação Condor. Então é um cara que tem uma, vamos dizer assim, ele é mais artista do que teórico do movimento indígena. Então demonstra também essas dificuldades, às vezes, que existem, né, no campo artístico, de se lidar com a dinâmica da vida real, né, da vida indígena, da vida comunitária, né. E ao mesmo tempo isso é legal, porque traz elementos para a gente pensar sobre essas questões. E esse Xamã, e a aprendizagem do Xamã, e é um filme que também traz a história dos espíritos negativos, né. Existe um personagem do filme que é exatamente o Argue. O Argue é o mal, né? E o mal é, entre aspas, quem produz o suicídio dos indígenas. Ele é um elemento que está na mata, né? E o Xamã vai exatamente poder saber diferenciar esses elementos para os elementos que seriam não do, entre aspas, não é, não dá para a gente falar bem e mal, mas não dessa, né, desse espaço energia, vamos dizer assim, pesada, né? E pelo outro caminho, né? Que um pouco é isso. Então, o Terra Vermelha, ele é legal porque traz o Brasil para essa discussão e contrapõe a esses outros elementos para a gente pensar, por exemplo, até que ponto a mãe da Falsa também não era uma xamã, né? E depois, e relacionar isso com os outros, como é que se vê essas relações nos outros filmes também, né? Para a gente trazer esses elementos que também se colocam nessas interações, né, muitas vezes, porque o pensamento mágico, né, o que não é um pensamento menos complexo do que o racional, ele tem uma outra lógica, né, e essa outra lógica está imbuída no cotidiano de grande parte desses povos, né, e faz parte, como a história do sonhar, né, você vai ver toda a história dos Yanomamis, eles veem o espaço político, é o espaço do sonhar, por exemplo, né, entre outras coisas. Enfim, mas nesse ponto eu acho Terra Vermelha é um filme muito bom, mas muito pesado, né? Ele é um filme que eu acho que acabei até dando spoiler da história do filme, né? Mas como você mesmo falou, a gente não pode falar dos filmes muitas vezes sem falar do final, né? Porque a gente tenta, né? Mas vejam que é um filme muito importante para a gente perceber e entender por que que as pessoas, os jovens em Guarani Kanyoá, acabam se suicidando, né? Que mostra exatamente isso. Além da tristeza do martírio, né, e da realidade que se colocou, o que que, frente a essa realidade, e a gente pode pensar isso, os povos no Brasil e, de uma forma geral, da América Latina, têm crescido, eles não têm diminuído, não têm deixado de existir, muito pelo contrário, né, a gente sabe no contexto onde você tem, no Nordeste do Brasil, vários povos, Cariri, Xucuru, né, enfim, que eram considerados extintos, e hoje já passam por etnogênese, porque o que acontece? Eles foram tão perseguidos que era historicamente importante a gente, né, fazer como não existisse para não ser assassinado. Só que hoje a possibilidade de ter acesso às suas terras ancestrais é só através da sua identidade indígena. Então, as populações indígenas têm crescido muito no Brasil, né, ao contrário do que se fala, e têm se ampliado. Só que as terras não, né, os espaços que eles têm para produzir a sua vida, não. E aí, que fazem? Sim, né? Sim. Eu vou, para a gente fechar então a análise dos filmes, depois eu vou fazer mais duas perguntinhas finais aqui. Voltar no Abraço da Serpente que você falou rapidamente ali no começo da conversa, né? Mas para a gente arrematar, né, o assunto desse filme, eu li no seu texto, achei muito interessante a questão de que o explorador ali, europeu, né, o ocidental, para ser curado, ele tem que se desapegar, inclusive, dos seus objetos, né? Desapegar dos seus conhecimentos, do seu legado e tal. E é muito interessante essa inversão, porque no normalmente quem precisa se desapegar das suas tradições, e a gente falou disso em quase todos os filmes, são os indígenas, né? Quando você coloca o branco, o ocidental em xeque, não, filho, você que precisa largar isso aí, porque senão você vai morrer. E o quanto isso é difícil, né, para esse protagonista, para esse personagem, né? Então, eu queria, só para a gente fechar o Abraço da Serpente, falar sobre essa inversão que eu achei muito interessante. Se você tiver outras coisas para falar desse filme também, a gente se encaminha para os finalmente depois. O mais curioso, né, na verdade, é que esse filme vai falar sobre dois pesquisadores, né? O Theodor von Martius, que na verdade era um etnógrafo, etnógrafo da Universidade de Tübingen, né? Tübingen, se não me engano, na Alemanha. Seria o que a gente poderia considerar, no seu momento, o mais alto teor civilizatório de estudo do outro, né? Vamos dizer assim. Então, ele representava o cara que seria anterior no processo da antropologia, os primeiros sujeitos que trabalhariam com a ideia do outro, né, o registro do outro. Então, ele é aquele cara que anotava tudo, desenhava tudo, os cadernos, fotografava, tirava as primeiras fotos. E aí entra uma coisa que é muito interessante, né? Porque no filme tem a ideia do Chulachak, né? Que seria esse outro que já não tem vida, porque em alguns grupos indígenas, você tinha uma visão de que se a sua imagem fosse captada pelas câmeras, você perdia o seu espírito, né? Então, é essa relação entre, né, alma, corpo, espaço, que está presente no Chulachak. E ele faz essa denúncia o tempo inteiro, né? Porque daí a grande história do filme, que eu adoro o Serpente, porque eu adoro filmes preto e branco. Ele é um filme preto e branco, né? E que alterna tempo e espaço com uma dinâmica muito própria, né? Muito própria e interessante, porque, de uma certa forma, são dois tempos e espaços que se alternam. E aí o segundo pesquisador é o Evan McGregor, que é, na verdade, um alter ego de alguns etnobotânicos, né? Que estariam exatamente, né, Tracy McKenna, eu acho que tem alguns outros, que não lembro o nome dele, mas que vieram para exatamente decifrar os códigos, né, de alguns elementos enteógenos, né, inclusive da ayahuasca, do daime, e pesquisas que tiveram, e paralelas ao interesse que também que tinham com a borracha, né, essa questão da guerra o tempo inteiro, né, aquela ideia do que ele traz, e o tempo inteiro do que esse apego, ele vem e fala, esse apego é a minha relação com a memória, com o afeto, mas o tempo inteiro ele, o cara macate vai falar, olha, você tá mentindo, por que você tá carregando uma arma aí? Ó, né? Porque, na realidade, vem aparecendo situações que eles usam elementos que não estavam colocados no processo, né? E isso é legal porque também faz a gente pensar nessa relação, né, do que é realmente o apego, né, a ancestralidade. Aí ele vem, eu posso tacar tudo, porque aí a questão são coisas práticas, né? Tá lá na canoa, a canoa tá afundando, olha, essas malas aí estão pesadas demais, cara, não dá pra levar, tem que tirar pra gente, senão a gente vai morrer, vai sufocar. Aí o cara, não, aqui tá minha memória, não. Aí o cara vai lá e taca, e chega uma que ele não deixa, né, que é a história lá do gramofone, né, que tem a história da música, que bota, né, que tá na altura do filme. Veja esse filme, que vocês vão gostar muito, porque ele faz essas alternações, né, tempo e espaço são muito boas. Então, essa relação com, de uma certa forma, esse processo, ela é ao mesmo tempo efetiva e ela é também estratégica, muitas vezes, para encobertar atos que se tem na prática, né? E ao mesmo tempo, ela reflete para a gente perceber quantos preconceitos a gente carrega, né, no fundo dessa história toda, né? Porque, e o tempo inteiro, o Karamakachi está lá como guardião do conhecimento tradicional, né? Se a gente for pensar, a falsa também é guardiã de um conhecimento tradicional das músicas, né, do conhecimento, né? E o xamã lá também, do Terra Vermelha, também vai, tanto tem um mais velho, tem um mais novo, também vão trabalhar nessa chave, né? Então a gente tem que ter segurança daquilo que vai acontecer. E é algo que nós pouco transparecemos nesse processo, né? Porque o tempo inteiro a gente tem segundas, quando não terceiras, intenções que são representadas pelos pesquisadores nesse processo, né? E aí o Chulachak vira o cara que já... você já esteve aqui, você já me falou isso, eu já vi isso, já pode acontecer. E é uma ideia do tempo mítico, né? Aquela ideia da coisa que não acaba de uma forma teleológica, horizontal, né, progressiva, mas ela continua. Eu estou aqui só de passagem, vai ter um outro. E outro, né? Tanto que na altura do... a gente volta lá para Terra Vermelha, o filho do Nádio, ele usa de muita violência para repreender o que ele faz. Na altura ele vai trabalhar, todos os filhos trazem comida e ele compra um tênis, sabe? E traz um saquinho de comida pro pai, e o pai, leva-se embora. Aí o outro ancião fala para ele, olha, você está sendo muito duro com o seu filho, pensa que um dia que ele vai ocupar o teu lugar. Que é essa ideia, né, de tempo e espaço, que a gente não tem muito presente, né? Então, eu acho que esse filme passa muito essa relação, né? Porque ele alterna isso, né? E vai fazer essa perspectiva enquanto continuidade, até como chegou, né, a história do segundo, do primeiro chulachá, do primeiro, dos primeiros desenhos lá do Theodor von Martius, chegou para o Evelyn, né? Como é que chegou? Né? Ah, não, o Manduca pegou o caderno e mandou para a Alemanha. Então, são relações que às vezes não são óbvias, né? E eu acho legal do filme é isso, porque ele vai além das obviedades, né? E aí, esse conflito que para mim é o mais instigante de filmes. São aqueles filmes que não necessariamente são óbvios quando se começa, né? Porque tem um filme que se começa já no meio já sai o final deles, né? Então, eu acho que o Abraço à Serpente ele é um grande filme em função disso. E tem várias licenças poéticas, né? A gente pode dizer que, por exemplo, o Manduca, um índio sozinho, nunca existiria, porque, né, o índio só vive em comunidade, não existe o ser, né, eremita, né, enquanto tal, não tem possibilidade de se construir socialmente, né? E o que acaba seduzindo ele na história do Theodor von Martius, quando ele vai pedir ajuda, é o quê? Ó, ele tá lá com um colar coiuano, que aí o Caramagas fala, mas coreano não existe. Não, eles existem, eu tive contato com eles. Fala, ah, se eles existem, então é eles que vão ter o remédio para o teu problema. Então é uma coisa que desde o início do filme se fecha. E aí tem vários arquétipos, tem a história da cobra grande, que é a origem de todos os seres, que é a dos rios, né? E a onça, a relação com os animais, né? Que não é uma relação nós, eles, mas integrada, horizontal, né? Então o filme traz tudo isso. E isso vai despertar a curiosidade de muita gente. Pô, muito bom. O Baderna está avisando aqui nos bastidores que o Abraço da Serpente, um livro falando sobre esse filme maravilhoso, está Ah, disponível como recompensa, né, da campanha, né? o segundo livro que eu escrevi é exatamente sobre as aprendizagens, né, que se tem sobre essa relação no Abraço da Serpente. Esse é o segundo livro que faz parte da campanha de financiamento, né? Uma das possibilidades dos sujeitos terem acesso, você tem a possibilidade do combo de comprar o primeiro livro, né, o índio no O personagem indígena no cinema brasileiro, o segundo que é sobre o Abraço da Serpente, que é da editora Sarita, grande parceira aí, e o terceiro que está exatamente saindo agora sobre essas cosmovisões que acabam virando xamã, né? Ó, três livros, pé de música, né? Juliano, hat-trick, maravilha. Quem quiser adquirir os três aí, eu recomendo. E Só aí, agradeço. já que a gente entrou no assunto da campanha, nós fomos aqui ligeiramente é um. Tô sendo gentil, fomos ligeiramente sacaneados aí pelo Catarse, porque a gente pensou que a nossa campanha ia durar um tempo, e aí eles mudaram a regra com o jogo acontecendo, né? E falou, não, agora as campanhas são menores, são menos tempo e tal, né? Mas, enfim, a gente tem que lidar, né, com essa realidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode também fazer do limão a limonada aí e dizer que a reta final da nossa campanha acontece em abril, que é um mês aí importante de visibilidade, né, da luta indígena, né? Tem o dia 19, o famoso dia do índio, né? Tem muitas disputas, muitas controvérsias aí sobre esse dia, né? Mas é inegável, né, que abril é um mês importante aí para as lutas indígenas. Então, eu queria saber do Juliano como ele enxerga essa questão do mês de abril, né, da luta indígena e da simbologia aí do dia do índio no dia 19. Primeiro sobre essa história da campanha, né? Vivendo e aprendendo a jogar, né? Acho que a Liz já falava dessa história, né? E depois aquela musiquinha, né? Todo dia era dia de índio, né? Mas agora ele só tem o dia 19 de abril, né? Que é uma complexidade muito grande, né? No final, se a gente for pensar, o que que implica dar um dia, né, para os povos indígenas, né? O que que é a ideia de que tem um dia? Se tem um dia, então todos os outros a gente não precisa lembrar, não precisa esquecer. E é muito complicada a relação que se estabelece, né? Porque a gente vai ver nas escolas, é o dia geralmente que se pinta a cara dos estudantes, bota uma peninha na cabeça, ou faz um desenho, uma dinâmica, né? O movimento indígena já há muito tempo pede para que se entre em contato com as populações, né, com os próprios grupos, e peça-se para que se fale. Tem pessoas que são capacitadas para isso, exatamente para ir para as escolas, para efetivamente falar sobre a sua cultura. Isso faz uma diferença, né? Pelo menos nesse momento, que é um dos poucos momentos que a escola se abre para isso, né? Mas se a gente for ver, né, o espaço que se tem para as populações indígenas hoje no Brasil é um espaço muito reduzido, né? E o movimento indígena já há muito tempo fala, né, e conseguiu exatamente mudar essa ideia, né? Porque antes era dia do índio, né? E a ideia do índio, um índio genérico que não tem. Hoje, até por essa dinâmica, se fala dia dos povos indígenas, né? Porque é uma diversidade de povos, uma diversidade de culturas, né? E uma, enfim, amplitude que se reduz, né? Mas que está cada vez mais tentando, né? E continua resistindo, essa que é a grande história. E abriu um mês sobre a maneira onde se tem essa chave, essa pegada. Né? Agora, uma coisa importante que a gente tem que falar, né? Hoje, amanhã, dia 1º de abril, e é o dia da mentira, né? O dia do golpe. Uma das grandes populações da parcela brasileira que foi reprimida pela ditadura, assassinada, morta, são os povos indígenas. Né? E isso tem sistematizado no relatório Figueiredo. Atrocidades foram feitas, você teve até uma criação de uma guarda indígena no Brasil, os moldes dos militares, para reprimir os próprios indígenas. Tem alguns documentários, um documentário, inclusive, muito bom, se não me engano, Flechas, foi feito sobre essa, e tem um livro, Entre Fuzis e as Flechas, também, que denunciam todas as atrocidades que foram feitas, né? E que não foram efetivamente julgadas, várias das pessoas que participaram continuam impunes, né, no Brasil, e isso é uma das coisas que a gente tem que falar. Vários, efetivamente, genocídios foram feitos pelos povos indígenas durante a ditadura, né? E continuam sendo feitos, essa que é a grande dificuldade. Quando não pelas armas, né, pelas dinâmicas de gripes, de enfim, infecções, exatamente pela invasão hoje das terras indígenas, ocupação ilegal via, desde garimpeiros, passando pela questão das usinas, né, a pesca ilegal, a dinâmica também hoje que a gente tem da mineração, exacerbada, desmatamento ilegal em terras indígenas, né? Isso tudo tem acontecido com muita frequência, né? Para não dizer de outra coisa. A gente tem recentemente a história de Belo Monte, que foi um desastre, né? E agora eles querem, em cima de Belo Monte, botar Belo Sul, que é uma mineradora que vai usar exatamente a energia gerada por Belo Monte para destruir tudo, né? Até há pouco tempo tem esse movimento agora da Cargill, lá em Belém, das mulheres, contra a história da privatização dos rios, que é uma das coisas que está acontecendo, né? Para doar, efetivamente, licenciamentos ambientais, né? Sem fazer a relação dos impactos, sem avaliar as comunidades. Isso tem feito sistematicamente, tem uma situação meio complicada. E uma das coisas mais complicadas que tem acontecido ultimamente é exatamente a questão de renegociar terras indígenas, né? Você pagar para terras indígenas serem desapropriadas, pessoas que fizeram benfeitorias, entre todas as aspas, em cima, e usar mercado de dinheiro como moeda de troca para fazer as demarcações. Isso, o direito ancestral indígena tem sido desrespeitado, e a gente está num momento muito difícil disso, porque isso não se volta, né? Isso é uma grande perda para esses nossos parentes, né? E que estão, de toda forma, lutando já desde da invasão aqui, né? Bom, então, para a gente fechar aí a nossa conversa, eu vou pedir para você falar um pouquinho da campanha do Catarse, do livro, né? Falar da importância, né, das pessoas adquirirem esse livro, frente, né, a esse cenário apocalíptico, esse cenário desastroso que você acabou de descrever. A gente sabe, né, grande parte, né, do público que lê, né, não vou nem falar da Monstro dos Mares, né, mas que participa desse tipo de campanha, né, de livro, a gente sabe que é um público ou mais engajado ali, né, nas lutas políticas, ou tende a ser um público ali mais intelectualizado, né, mais versado ali, né, não tem as exceções, claro, né, mas eu queria que a gente terminasse aí falando da importância do seu livro até para que esse público se engaje, né, na luta indígena, né, de repente pela ficção, né, pelo imaginário, né, de repente a gente consiga, de certa maneira, trazer, né, visões, não sendo pretencioso, né, de que de que um livro vai resolver tudo, né? Mas de como esse livro contribui, né, no imaginário para que mais pessoas despertem, né, para a causa indígena e para a luta indígena. Tá legal? Então, é isso aí. O básico é que a luta indígena é a mãe de todas as lutas, né? Se a gente luta para mudar alguma coisa, tem que ter um planeta, né? Se não tem um planeta, o que adianta lutar, né? Acho que a ideia é toda essa. E o planeta é feito de uma materialidade. A materialidade está aí, está colocada. E ela está bem ameaçada, né? E cabe a todos nós, de uma certa forma, temos ciência de que isso está acontecendo. E a possibilidade que a gente, né, vamos dizer, usa o nosso conhecimento enquanto ferramenta para modificação, ela está dada. Aqueles que podem querer, podem optar, podem. Antigamente tinha ditadura, não existia publicação, a gente corria para poder fazer isso. Hoje não tem, mas existem outras ditaduras, né? Desde os algoritmos até as próprias das editoras, né? Um grande meu amigo intelectual, você vê, uma pessoa que eu conheço, que era ativista, usou bastante, vendeu bastante tempo a questão de campanhas verdes, eu falei, olha, tem esse financiamento. Ah, sabe o que eu te recomendo? Pega uma editora grande, cara. Eu falei, pô, legal. Aí, mas é isso, eu acho que a ideia é assim, as coisas podem ser muito fáceis, mas se elas são feitas comumente, se a gente não constrói caminhos que são além dos que já estão colocados, que não são caminhos verdadeiros, né, seriam iguais às palavras, elas não são verdadeiras. Então, por isso, eu recomendo as pessoas financiarem o livro, lerem, conferirem, e se tem críticas, se não são palavras verdadeiras, vamos conversar, né? Eu acho que a ideia é essa. Eu não morri, o livro está aí, e a ideia é que esse conhecimento se amplie para que chegue efetivamente a modificar a realidade. Eu não acho que uma coisa é teleológica, mas existem sentidos e significados onde os afetos e perceptos podem chegar além, né? E a gente está construindo isso. Eu acredito nisso. Bom, Juliano, eu queria, sem palavras aqui, agradecer a conversa magnífica aqui, maravilhosa. Muito, muito feliz da gente ter se conversado pelo WhatsApp só, né? Da gente bater esse papo por videochamada, né? E é isso, agradecer também todo o pessoal da Monstro dos Mares, né? Baderna, Caronte, todo mundo. A gente tá muito feliz aí com essa campanha, espero que ela seja bem sucedida aí, bata os 100%, até mais de 100%, né? Para que esse livro se espalhe aí, para que mais gente tenha acesso, né, a esse material, a esses filmes, ao seu texto e tudo isso, né? E é isso, lembrei aqui, enquanto você falava dos guaranis, de uma expressão muito utilizada nos guaranis, quando eu visitei, né, que é o advert, né, que é uma saudação, né, e é isso, advert aí, luta não acaba, né, e a gente dá a nossa pequena contribuição e coloca os nossos humildes centavos aí nessa luta, né, mas ela nunca para, né, e a gente sempre tá nela, né, é o que você falou, essa luta talvez é a mais importante, porque se essa luta falha, não tem mais materialidade, não tem mais planeta, não tem mais nada, né, então é isso. Vou te passar para você colocar suas considerações finais, né, mas já estou satisfeitíssimo aí com a nossa conversa, com a nossa entrevista. Eu só agradeço, cara, maravilha o papo, eu já tinha visto você conversar com outras pessoas, você é um ótimo entrevistador, bem pertinente, né, e agradecer à editora Monstros dos Mares, o carinho, a dedicação, ao Baderna, né, a Catraca, todos nós, os apoiadores, apoiadoras, todos, todas e todos, né, e a Guivete para todos nós. Maravilha, então se o Baderna quiser aí apitar o final da partida aí, quiser dar um apito final.